Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar com um pequeno detalhe autobiográfico que eu acredito que pode esclarecer o sentido não só deste curso, como de muita coisa que eu venho fazendo. Quando criança, eu recebi uma excelente formação católica numa escola dirigida por padres italianos da ordem carlista, que eram dedicados especificamente à educação. E a minha experiência com eles foi excelente, eu não tive nenhum dos acontecimentos traumáticos que algumas pessoas relatam em escolas católicas. Eu não me lembro de ter levado uma única bronca dos padres durante todo o tempo que estive lá, me dei muito bem com eles. Quando fui para a escola secundária, então a área católica ali era inteiramente dominada por um negócio chamado JEC, Juventude Estudantil Católica, aliada à Juventude Universitária Católica, que então não era muito bem vista pelas autoridades católicas, mas era tolerada de algum modo. Qualquer que fosse o caso, o fato é que toda a iniciativa católica naqueles meios era dominada por estas duas organizações. Eram elas que faziam as pregações, levavam os garotos para fazer primeira comunhão, etc, etc. Quando teve o Concílio Vaticano II, 62, 63, repentinamente essas organizações adquiriram um poder hegemônico absolutamente fantástico e acabaram por se transformar na AP, Ação Popular, mais tarde confessadamente Ação Popular Marxista-Leninista, que acabou por dominar toda a atmosfera da igreja, principalmente em São Paulo. Eu não posso dizer o que aconteceu no resto do país, porque eu não estava lá, mas em São Paulo foi assim. A partir do Concílio Vaticano II, o conteúdo dos sermões que se ouvia nas igrejas foi se tornando cada vez mais ralo. Só se falava de justiça social e de moralidade, especificamente moralidade sexual, e mais nada. Então aquilo começou a parecer apenas um clube, um movimento social, uma coisa assim, e foi perdendo conteúdo e naturalmente perdendo interesse. Então eu, como muitas outras pessoas, sem romper com a igreja, comecei a investigar o que havia em volta, outras alternativas possíveis, tá certo? Em busca de um treco que então eu chamava, e muita gente ainda chama, espiritualidade. Então, evidentemente, o que estava mais à mão eram doutrinas orientais, especialmente budistas e hinduístas, né? O Islã entrou na área de interesse mais tarde. Também religiões indígenas, religiões africanas, todo o movimento da nova era, com o qual eu tive um contato profundíssimo por ter sido, durante anos, o redator da revista Planeta, que só se interessava por isso. Então, praticamente todo o pessoal ligado ao movimento Nova Era em São Paulo, eu conhecia a todos, um por um, profundamente. Isso quer dizer que foram quase 20 anos, tá certo? Procurando coisas nessa área, e me interessando por tudo, tá certo? Lendo, então, Mircea Eliade, Carl Jung, o Daisetsu Suzuki, milhares de outras coisas na época, né? Eu cheguei a traduzir um livro do guru da nova era nos Estados Unidos, que era o Alan Watts, né? O livro que se chamava The Book, né? Que aliás o editor não pagou direitos autorais e o editor inglês mandou uma carta dizendo assim: supondo-se que o livro que vocês publicaram com o título tal seja o mesmo que nós publicamos com o título tal, informamos que não vamos processá-lo, porque nós sabemos que esse é o costume no seu país. Mas eu não tive nada a ver com isso, eu só fiz a tradução. Também, na mesma época, graças ao Alan Watts, ele fazia muitos paralelos entre doutrina budista e os ensinamentos da escola analítica anglo-americana, especialmente o Ludwig Wittgenstein, que é uma coisa que também me chamou muito a atenção na época. Eu mergulhei ali no Tractatus Lógico-Filosóficos e aquelas analogias entre pensamento budista e lógica analítica me pareceram muitíssimo interessantes. Mas continuei procurando, buscando e perdendo cada vez mais o interesse pela Igreja Católica, quando nós não encontramos absolutamente nada que pudesse aplacar a sede de algum conhecimento de tipo espiritual. O trajeto das pessoas que passaram por experiência idêntica é bastante similar. Elas vão primeiro para, vamos dizer, o mais vulgar, Nova Era, Teosofia, Ufologia, Espiritismo, etc, etc. Depois fazem contato com as escolas derivadas do Gurdjieff, George Gurdjieff, que é um crítico terrível de tudo isto, tá certo? E que vem com uma disciplina muito mais exigente e com pretensões infinitamente mais elevadas. Eu, ali nesses meios, assisti coisas extraordinárias. Havia um cidadão chamado Livio Vinardi que desenvolveu uma disciplina chamada biopsicoenergética, que era a maneira de você absorver no corpo humano energias do ambiente. Então, ali chegava a acontecer coisa do seguinte teor. Sabe esse exercício de flexão no chão, que um esportista bom faz 80, 90 no máximo? As pessoas faziam 2 mil, né? E não morriam. Também a gente via assim, ele mandar uma velhinha de 70 anos subir numa palmeira e descer de cabeça para baixo. E a velhinha fazia. Vi o sujeito com essas técnicas curar a esposa de um famoso ator paulista, cujo nome não vou dar no momento, que estava condenado com câncer terminal, e ele, usando umas lampadinhas coloridas, curou a mulher viveu mais 30 anos, né? Nessa altura já deve ter morrido também. Eu vi todas essas coisas. No entanto, tudo isso me parecia ter muito pouco a ver com espiritualidade. Nós estávamos sempre no reino das energias sutis da natureza. E não passava daí, tá certo? O fato de uma coisa ser invisível não quer dizer que seja espiritual. Mas toda esta corrente, o Dalai Lama chamou até de materialismo espiritual. Então, nós fiquei anos ali orbitando no materialismo espiritual e vendo que ali eu não encontraria nada do que estava buscando. Após a etapa Gurdjieffiana, que já é highbrow em comparação com a nova era, então, naturalmente, entra o tradicionalismo do Genon e Shuon. Então, o primeiro contato que eu tive com isso foi através de um livro chamado Sword of Gnosis, do Jacob Needleman, que depois, mais tarde, eu vim a conhecer, e que era uma antologia de textos, que tinha textos do Ananda Kumaraswamy, do próprio Fritjof Shuon, do Titus Burckhardt, etc. Aquilo tudo era muito impressionante. Daí eu falei, opa, isso aqui é realmente o high level, isso não é... Acabou a brincadeira, agora o negócio é sério. E, naturalmente, fui me aprofundando nisso até me tornar um membro da tarika do Fritjof Shuon. Felizmente, sendo uma tarika multiconfessional, ele não exigia conversão ao Islã. Você simplesmente fazia práticas islâmicas, do mesmo modo que Thomas Merton havia feito práticas budistas sem se converter ao budismo. E o Shuon dirigia grupos de budistas, ortodoxos, católicos, islâmicos, hinduístas, etc. Ele se considera uma espécie de papa interreligioso, né? E também ali eu vi, é claro, tudo aquilo é de muito alto nível, tá certo? Sobretudo, o Genon fornecia uma chave extraordinária, que era a compreensão do simbolismo. Eu acho que o único autor que no século XX explicou como é que funciona o simbolismo foi o René Genon. E o simbolismo permitia você então fazer analogias entre várias tradições religiosas, compreender os pontos comuns. Só que tanto o Shuon quanto o Genon insistiam que essas várias tradições, cristã, budista, etc., etc., não podiam fundir-se. Elas tinham suas autonomias e você tinha que seguir por uma delas e permanecer fiel àquilo. E no topo dela você colocava um esoterismo que era comum a todas as religiões, mas sem alterar o corpo da religião. Então, a distinção entre esoterismo e exoterismo era, evidentemente, a base de tudo isso. A religião é considerada um elemento puramente exotérico, ou seja, de tipo mais popular, que ela tem uma autoridade divina, mas só nos aspectos sociais e externos. No interno, você tem acesso ao esoterismo, que lhe permite compreender aquilo que o Shuon chamava de unidade transcendente das religiões. A coisa toda muito bem articulada. Só que uma coisa que começou a me chamar a atenção foi o baixo nível moral desses meios. Ali era só fofocagem, intriga, maldade, Eu falava, não é possível, tem alguma coisa errada, esses caras praticam essas coisas o tempo todo. E eles não melhoram desse ponto de vista. Sobretudo uma coisa que me impressionou muito é que nesse trajeto, eu, por uma série de fatores que não tem nada a ver com a busca interior, mas que foi um acontecimento externo, acabei fazendo contato com uma pseudo-tarica do Idris Shah. Idris Shah e Omar Ali Shah, dois irmãos. Eram súditos britânicos nascidos na Índia, e cuja família estava em parte no Afeganistão. Esses eram picaretas totais, eram charlatães de altíssimo nível, intelectualmente eram monstros, né? E tinham de si, como discípulos, só pessoas muito inteligentes, bem preparadas, que elas reduziam uma espécie de escravidão mental e exploravam até tomar o último tostão deles. Então, picaretas mesmo, conhecidos. Eu fiquei muito assustado com essa coisa do Idris Shah e comecei a escrever para pessoas que conheciam o assunto, especialistas em sufismo, como William Stoddart, Martin Lings, Marco Palis, etc, etc. Portanto, que raio de coisa é esta? Do que se trata? E fui parar na tarica do Shlomo por causa desses camaradas que disseram assim: não, de fato, esses sujeitos são muito perigosos, eles são satânicos, etc. E agora que você conheceu o pseudo-sufismo, você tem que conhecer o sufismo autêntico, para tirar a má impressão. E daí fomos lá parar na tarica do Shlomo. Uma das experiências que eu tive ali dentro foi a seguinte: a primeira coisa que me disseram foi: você para de brigar com essa turma do Idris Shah. Porque eu tinha, inclusive, feito uma queixa na polícia contra os caras, né, eles estavam metidos em negócio de contrabando, essa coisa toda. E houve um inquérito policial, a coisa apareceu na televisão, foi um escândalo nacional, né. Eles tinham feito fofoca de mim para a cidade inteira. Eu falei: ah, vocês fizeram fofoca de mim com umas 20 mil pessoas, eu vou fazer para 60 milhões. Nós vamos logo para o Jornal Nacional. E de fato fiz. Tanto que esses caras até hoje, quando me veem na rua, eles saem correndo. Falam: não, é o capeta. E a primeira coisa que me disseram na tarica do chão foi: você pare de brigar com os caras, você está proibido de prosseguir essa encrenca. Eu: tá bom, fica quietinho aqui no meu canto. E no dia que estava lá fazendo os rituais sufis, eu fiz na casa de um sujeito que tinha sido mukaddam, quer dizer, o segundo no comando do Shlomo na tarika. Foi uma coincidência, e precisava, eles faziam ritos vestidos em roupas islâmicas, a djellabá. E eu tinha que vestir a tal da djellabá. E disseram: não, você pode se trocar aí no banheiro. Para entrar no banheiro, eu tinha que passar pelo quarto do casal. E, de repente, eu vejo em cima uma foto daquele cidadão abraçado com um sheik turco chamado Muzaffer, que era o contato do Idris Shah na Turquia, portanto, o articulador de toda a coisa de contrabando de tapetes, etc., que era um negócio milionário que eles tinham. Eu falei: opa, então essas duas tarefas não são inimigas, elas estão de algum modo conectadas, e alguma finalidade conjunta elas servem, embora uma esteja doutrinariamente contrária à outra. Então, evidentemente, em poucas semanas de experiência ali com a tarefa do show, eu já estava completamente desiludido, mesmo porque eu esperava encontrar um sheik tradicional. Eu falei: não, vou chegar lá, tem um velhinho, o velhinho vai estar varrendo o chão da tarefa, eu vou conversar com ele e tal. E chego lá, não era nada disso, o negócio parecia a Casa Branca, era uma hierarquia burocrática infernal, você não podia nem conversar com o sheik sozinho, tinha que ter um funcionário observando, um negócio assim. Falei: não, isso aqui é uma burocracia. E a gente via que o pessoal tinha planos assim monumentais, quase que de domínio mundial. Eu falei: não, não quero ter nada a ver com isso. E logo consegui arrumar uma briga com eles e, graças a Deus, fui posto para fora da tarifa, porque a tarifa você só pode entrar, você não pode sair, só pode ser saído. Mas eu fiz lá umas malcriações, sabendo o que ia dar, e o homem, naturalmente, me botou para fora. E foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque a partir desse dia eu disse: bom, agora não tem mais guru, não tem mais sheik, nunca mais quero nenhum, tá certo? Agora eu vou ter que buscar com meus próprios meios. E foi buscando com meus próprios meios que eu entrei na seguinte linha de raciocínio. Falei, ó, tudo isso que nós estamos fazendo, todas essas experiências, etc., essa pessoa está buscando alguém que a gente chama de Deus. Deus, a eternidade, a vida além da morte. É isso que nós queremos saber, não é isso? E, ora, que sinais visíveis. Eu também tinha estudado Kant, e Kant dizia que tudo quando se refere a Deus, à eternidade, está além da possibilidade da nossa experiência, e de fato está. Tá certo? Nós só podemos saber disso aquilo que o próprio Deus nos mostra. E como é que ele mostra? E foi aí que eu li aquele famoso versículo de Mateus, em que João, que está na cadeia, manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo o Messias ou é para esperar um outro? E Jesus diz: olha, vocês voltem e contem ao João o que vocês viram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecer bonitinho. Contem isso para ele. Isso aí foi como se caísse escama dos meus olhos. Ele disse: ora, onde pode estar a presença de Deus se não no mundo físico que nós habitamos? Que outros sinais nós temos de Deus senão aqueles que recebemos por meios materiais neste mundo? O que é uma profecia? É um meio material, é um homem que fala e diz o que vai acontecer, as coisas acontecem. Não é isso? O que é um milagre? É uma ação direta de Deus no mundo físico, de tal modo que ela se torne visível para os seres humanos. Se não fosse isso, nós nada saberíamos de Deus. Daí eu comecei a averiguar que muitas organizações religiosas alardeavam milagres, especialmente as igrejas evangélicas, que estavam fazendo um sucesso enorme em São Paulo naquela época. E toda semana falavam de milagres. Numa semana o R.R. Soares fazia mais milagres do que tinha na Bíblia inteira. O Bispo Macedo nem se fala. Agora tem um tal de, como é que chama, Valdomiro, sei lá, né? Então é uma pletora de milagres, é um, como diz no Nordeste, um despotismo de milagres que não acabava mais. Mas tudo isso sem nenhum critério para verificar o que era, o que não era. As coisas simplesmente não eram investigadas, eram alardeadas a título de propaganda. Eu falei, isso não é coisa de Deus, né? Deus não faz propaganda desse jeito. E daí eu comecei a estudar o critério dos milagres na Igreja Católica. E vi que, de 20 mil milagres alegados, a Igreja, após muitas verificações feitas por ela mesma e por cientistas alheios à Igreja, aceita lá uma meia dúzia. Eu falei, bom, então aí nós temos alguma pista. Aliás, é a única pista que existe, porque o resto é tudo falatório. Você não vê realmente a ação, tá certo, de Deus no mundo. E se não existisse a ação de Deus no mundo físico, nós nada saberíamos sobre ele, né? Nesse ponto, Kant tinha razão. Então, diretamente nada podemos saber, mas podemos saber, vamos dizer, filosoficamente, pelo raciocínio de analogia, como Santo Tomás de Aquino explica, né? Mas esta também é uma coisa que convence você intelectualmente, tá certo? Mas a convicção intelectual desacompanhada de alguma evidência física não tem força. Daí outra coisa que me ocorreu, eu falei, peraí, muitas religiões alegam milagres, mas o cristianismo não alega milagres, ele é todo feito de milagres. É o nascimento virginal, são os milagres, as curas que Jesus fez durante a vida, não é isso? E é a ressurreição. Ele fala, peraí, o milagre não é um elemento a mais do cristianismo, ele é o próprio cristianismo, é o centro do cristianismo. Então, é só isso que interessa, né? Esta é a pista. Agora, para você encontrar, pelo menos em São Paulo na época, um padre que falasse de milagre, era quase impossível. Quase impossível, né? Acho que até hoje deve estar pior ainda. Eles simplesmente não falam dessas coisas. Então, havia uma inibição de falar daquilo que era o coração mesmo do cristianismo. E acho que isso aí, você, independente de qual seja a sua confissão particular, você tem que entender que no cristianismo os milagres não são um acréscimo. Eles são o centro da coisa. E esses milagres culminavam no dia da Santa Ceia, em que Jesus dizia para os apóstolos: Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Vocês comam e bebam isso e façam isto em memória de mim. Havia ali uma interpretação protestante, apareceu séculos mais tarde, que diz que esta era apenas uma cerimônia memorial. Enquanto a Igreja Católica continuava insistindo que o rito da Eucaristia era a repetição do sacrifício. Ora, quem estudou um pouco de esoterismo e sabe o que é um rito, e rito é o conceito, rito e símbolo são os conceitos centrais do esoterismo, de todos os esoterismos do mundo. Quem sabe o que é um rito, sabe que ele é a repetição formalizada de um ato primordial. Pode ser a criação do mundo, não é certo? O batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, etc., etc., e pode ser o sacrifício do Calvário. Se você diz que é apenas um memorial, então não tem sentido ritual. Tem apenas sentido comemorativo. Memorativo. Memorial ou comemorativo é a mesma coisa. Mas aí a coisa já começa, vamos dizer, a complicar um pouco. Porque se você vai averiguar o texto grego deste momento, e isso é absolutamente obrigatório, se você quer entender o que aconteceu, você vai ver que memória, em memória, quando Cristo fala em memória de mim, ele usa a palavra anamnesin. Ora, essa palavra tem uma estrutura muito peculiar. Ela é uma dupla negação. Você tem mnemata, que é simples, o que nós chamaríamos de memória. Você tem a negação da memória, amnésia. Então, essa é a palavra amnésia. E você tem a negação da amnésia. Então, evidentemente, a recordação, memorização que o Cristo falava, não é apenas uma coisa que lhe ocorre, aparece na sua memória. Não, é uma destruição da amnésia. Portanto, é uma atividade que você faz. E com que palavra Cristo designava esta atividade? Poietes. Da onde saiu a nossa palavra poesia? Poietes quer dizer você criar algo, você fazer algo. No sentido, por exemplo, você constrói uma mesa, uma coisa assim. Mais ainda, a frase grega, ele usa de dois pedaços: toito estin to soma mei. Isto é o meu corpo. Estin é o verbo eime, que em geral tem sentido atemporal ou supratemporal. Só adquire o um sentido temporal quando acompanhado de alguma palavra que o modifique. Isso quer dizer, se ele usou toito, que quer dizer isto, esta coisa aqui, e estin, ele quer dizer isto é o meu corpo eternamente. Ele não disse isto simboliza o meu corpo. Esse toito é uma modificação de oitos. Oitos quer dizer mais ou menos, ou quer dizer significação, quando acompanhado de pon. Se fosse oitopon, ele quer dizer isto significa o meu corpo, isto é mais ou menos o meu corpo. Mas ele usou categoricamente, isto é o meu corpo. E quando ele dá a instrução aos apóstolos, o que que ele diz? Fazer algo parecido com isso? Fazer uma recordação disso? Ele diz, não, fazer isto. Exatamente isto que eu estou fazendo agora. E isto o que que é? É você vai abençoar o pão e o vinho de maneira que eles se tornem o meu corpo e o meu sangue. Portanto, estava claro que ou a Eucaristia é um rito no sentido rigoroso do termo, e portanto é uma repetição atual e presente do sacrifício do Calvário, ou então ela é apenas uma memoração, era uma referência. E se é uma referência, isso tem consequências absolutamente devastadoras para o cristianismo. Por quê? Aí este ato fica posto no passado. Foi algo que Cristo fez antigamente. Então, isso está preso num momento histórico e não está acontecendo agora. Portanto, não tem rito nenhum. digo, mas isto é de uma gravidade extraordinária. É? Só que acontece o seguinte: os efeitos da Eucaristia são visíveis em milagres eucarísticos, que acontece aos milhares. Vocês assistam a esses vídeos do Dr. Ricardo Castagnon, aquilo aí já é para tapar a boca de qualquer um. O caso de hóstias que sangram, mas isso acontece no mundo inteiro, milhares de vezes, são testemunhado, investigado, tá certo? E não deixa a menor margem à dúvida que aconteceu realmente. Agora, esses casos do Dr. Ricardo Castagnon são mais terríveis, por quê? Porque ele pegou a hóstia que sangrou, uma amostra daquele sangue, levou para os melhores laboratórios das universidades americanas e os caras examinaram e falaram: olha, isto aqui é sangue de uma pessoa que morreu de um trauma cardíaco. Esta pessoa sofreu muito. Agora, o pior, estas células cardíacas, as células sanguíneas aqui, elas estão vivas. Portanto, o seu paciente deve ter morrido ontem. Ele não contou que era uma hóstia, evidentemente. E assistam os vídeos do Ricardo Castanhão, isso aí basta para tirar qualquer dúvida. E, bom, então. A única coisa que interessa nessa coisa toda é o seguinte. O Cristo diz num certo momento, eu não lembro exatamente onde, mas ele menciona um salmo e diz: pois não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Ou seja, Deus Pai não chamou de deuses aqueles que receberam a sua palavra, é isso que ele diz. E por outro lado, o apóstolo Paulo, num certo momento, diz: não sou mais eu que existo, é o Cristo que existe em mim. E o próprio Cristo não diz: o que eu fiz, vós o fareis, e fareis ainda coisas maiores. Ele não disse mais coisas, porque tem um imbecil na internet que disse: não, com isso aí o Cristo só quis dizer que eles iam ficar mais tempo na Terra e iam fazer mais coisas. Ele não disse mais coisas, ele disse coisas maiores. Você viver mais tempo quer dizer que você fez coisas maiores do que o Cristo? Isso é de uma estupidez tão grande que não merece nem ser discutido. Mas coisas maiores, por exemplo, você vê que muitos santos da igreja sofreram martírios muito piores do que Cristo sofreu. Foram queimados vivos, foram esfolados vivos, tiveram membros amputados. Né? Às vezes acontecia da coisa se repetir várias vezes, a tortura se repetia várias vezes, porque os caras não morriam. Jogava o nego no fogo, ele não morria. Tirava, jogava de novo, não morria. E assim por diante. Então você vê nestas coisas, peraí, isto é a presença real do Cristo nestas pessoas. Elas já são o Cristo. Hã? E é disto que trata o cristianismo inteiro. Como diz o padre Arinteiro, ele trata da divinização do ser humano, da sua transfiguração no próprio Cristo. Transfiguração que não tem o sentido de uma absorção que abole a sua individualidade. Você não pode interpretar isso em termos do vocabulário budista, né, que fala que tem que destruir o eu, etc, etc. Olha, a única coisa divina que tem em nós é o eu, ó raios, né? O resto dos bichos também tem raciocínio, tem memória, tem sentimento, etc, etc. Mas eles não têm um eu, quer dizer, eles não são um centro agente. Eles apenas reagem a uma cadeia de causas que vem de antes e de fora deles. E que passa por eles. Ao passo que em nós, essa cadeia de causa pode ser interrompida pela nossa vontade. Nós estamos programados para fazer uma certa coisa, mas nós podemos decidir fazer outra. Então, o próprio caso dos mártires, tinham tudo para negar o Cristo e não negaram. Por que eles escolheram negar? Eles foram condicionados para isso. Alguém que está condicionado a ser queimado vivo, eu prefiro isso antes de negar a minha fé. Não, ninguém está condicionado para uma coisa dessa. Então, isso quer dizer que o eu é a única coisa divina que existe no ser humano. Por quê? Como é que Deus Pai se autodefiniu? Eu sou o eu sou. Portanto, ter um eu não é um elemento natural no ser humano. Usar a palavra eu é outra coisa. Qualquer um pode usar, né? Eu posso até colocar essa palavra na boca de animais. Você assiste qualquer desenho animado, está lá os bichos falando eu. Mas ter um eu no sentido de ser um centro decisório e de ser, portanto, não um reflexo passivo das causas que agem sobre nós, mas ser nós mesmos causas, isto só o ser humano tem, tá certo? E Não há nenhuma explicação natural para isto, mas há uma explicação divina. Deus é o eu sou. Deus é o único eu pleno e verdadeiro e permanente. O nosso eu, qualquer um pode perceber que ele é intermitente. Por exemplo, quando você dorme, você pode assegurar que o sujeito dos sonhos é você mesmo ou é uma outra figura que está pensando? Não pode assegurar. Então, o nosso eu, ele tem uma presença intermitente, ele é escandido, cortado e volta e meia neutralizado por outros fatores, mas nós o reconquistamos de novo e de novo e de novo. E o que assegura, vamos dizer, a permanência desse eu é somente a ação do Espírito Santo. Esta ação do Espírito Santo tem de passar sobre uma barreira de resistência material, o nosso corpo. E como é que nós vencemos isto? Lendo a Bíblia, falando, não. Você tem que tomar o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, fisicamente. Senão as coisas não acontecem. Investigando os vários ritos iniciáticos que existem no sufismo, na maçonaria, no hinduísmo, etc., etc., eu vi que nenhum produzia este resultado. Às vezes produzia uma exaltação intelectual formidável. Fazia o sujeito compreender coisas que naturalmente ele não compreenderia. Se vocês lerem os próprios textos do João sobre o cristianismo, você vê, não, ele compreendeu profundamente. E ele compreendeu, mas ele não encarnava o cristianismo. Ele não era um santo cristão. Não era nada, era apenas um gênio, como existem tantos. Guénon, a mesma coisa. Guénon, quando a mulher dele morreu, a primeira mulher dele morreu, ele teve uma depressão de vários anos que ele não conseguia fazer absolutamente nada. Eu digo, mas isto é próprio de um homem de verdadeira fé? Você sentir uma perda humana, por pior que seja, a este ponto, não é normal. Tanto que mais tarde, quando o próprio Guénon estava para morrer, ele já tinha passado desta fase e ele disse para a mulher: eu vou morrer provavelmente hoje, vocês não vão me ver, mas eu vou ver vocês. Então, se os meninos começaram a chorar, você não os deixa chorar. Pergunta assim: como é que você ousa se comportar dessa maneira na presença do seu pai? Então, aí ele já sabia que tinha alguma coisa a mais. Já tinha se acostumado com a ideia. Porém, não é o que nós vemos durante a vida dele. Em suma, a transfiguração do homem no verbo divino, do ser humano no verbo divino, só acontecia por um único meio. Então eu digo, mas meu Deus, este é o único rito iniciático que existe. O resto não é iniciático, é apenas esotérico. E esta distinção eu fiz no começo. Geralmente a ideia de iniciação está associada ao esoterismo, ou seja, uma transmissão mais ou menos secreta. Não é isso? E quando nós tentamos aplicar o conceito de esoterismo e exoterismo ao cristianismo, nós chegamos àquele resultado que chega o Guénon. O esoterismo cristão sumiu, sobrou só o exoterismo. Eu digo, ué, mas esse exoterismo tem o único rito iniciático do mundo. Então, ele é o verdadeiro esoterismo, o resto não é. Foi por ter averiguado estas coisas que eu, que nunca tinha abandonado formalmente a religião católica, mas estava simplesmente tinha me desinteressado, voltei a ela. Eu falei, olha, é só aí que tem. Não tem mais nada. Eu sei que tem pessoas que ficam muito enfesadas com esta conclusão, mas não vão poder contestá-la, porque isso está abundantemente demonstrado. Se você disser, ah, mas todos esses milagres dos santos católicos é coisa do diabo, de prove. Não tem prova nenhuma. Tem prova que as coisas acontecem. Tem prova das vidas santas e absolutamente inatacáveis de todas essas pessoas. E tem provas de que elas estão fazendo as coisas que Jesus Cristo fazia. Não por viver mais tempo, porque, por exemplo, Santa Teresinha, menino Jesus, morreu com 25 anos. Muitos morreram muito jovens. Teve uns que morreram na infância, depois de ter feito vários milagres. Então, foram transfigurados em nosso Senhor Jesus Cristo sem perder o seu eu. Isto é o ponto importante. Porque se Deus é o eu sou, ele nos confere este eu para que não o percamos jamais. Ou seja, nos transfiguramos no Cristo sem deixar de ser nós mesmos. Aí é que diz então Santo Tomás: estaremos fundidos, mas não confundidos. Mais do que isso, o ser humano não passa. Acima disso, não passa. Nem tem por que passar. E quando Guénon diz que o esoterismo busca algo mais além da salvação da alma, eu digo: mas esses camaradas alcançaram algo além da salvação da alma. A salvação da alma, para você alcançá-la, basta você ser perdoado. Você leva uma vida de pecado, uns 15 minutos antes da morte, você pede perdão, você diz: Deus te perdoou, pronto, você vai para o céu. Esse não é o problema. Né? O problema é você estar perto de Jesus Cristo. Não apenas ter uma vida paradisíaca. Né? E este perto é uma verdadeira transfiguração, é o que diz o apóstolo. Não sou mais eu que existo, é o Cristo que existe em mim. Toda a finalidade do cristianismo é isso. E ela só se cumpre através do rito da Eucaristia. Não adianta você estar persuadido da fé católica, não adianta, ou da fé protestante. Não adianta. Se não fizer isto, não funciona. Me mostre outro rito iniciático qualquer que tenha esses efeitos. Se você pegar todos os ritos maçônicos do mundo, não tem. Os ritos sufis também não tem. O que eu vi de intrigas malignas entre taricas é uma coisa monumental. Não só da parte do Shlomo, porque tem taricas mais ortodoxas que o condenaram por ser frouxo na sua exigência de conversão ao islamismo. E o que essas taricas fizeram? Publicaram um documento, dito confidencial, mas espalharam por todo quanto é lado, contando os podres do Shlomo. E ali entra a minha própria história. Eles não sabem nem o meu nome, mas designam um personagem brasileiro assim. A história completamente errada. Eu digo: mas meu Deus do céu, que confiabilidade tem esta coisa? Isso é tudo, eu ouvi falar, isso é uma fofoca. Houve um autor muito interessante que escreveu um livro baseado nesse documento, e este teve pelo menos a hombridade de corrigir a narrativa quando eu lhe enviei o meu testemunho. Falou: os caras diziam que eu era assim, o maior puxa-saco do Shlomo até hoje. Falou: mas não foi nada disso, eu saí de lá assim, praticamente banido, né? E a minha experiência lá foi uma coisa terrível, deprimente. Aplicaram contra mim uma técnica que era comum na tarica do Shlomo, que é fazer o assédio judicial. Pessoas, porque eles brigaram, eles moviam 60, 70, 80 processos contra o cara, paralisava, acabava com a vida dos sujeitos. Contra mim só puderam mover um, porque só tinha 8 membros da tarica em São Paulo, então também não tinha mais testemunho, então moveram um, que me deu 6 anos de trabalho. Naturalmente fui inocentado no fim, mas me comeu tempo, dinheiro, energias, etc, etc. Então, por esse tipo de recurso, você já vê que tipo de gente que se trata. É pessoas que moralmente, das quais moralmente você não pode esperar nada. Absolutamente nada. Por outro lado, Guénon, sabe-se que o Guénon era viciado em ópio. Esse homem tem tais alturas espirituais, para que ele precisa disso? Um dos principais membros da Tarika do Shlomo, que foi íntimo e até secretário do Guénon no Egito durante muito tempo, era um sujeito de tendências reconhecidamente pedófilas. Homossexual tarado por jovenzinhos assim. Vagamente pedófila. Mas basta isso para você saber que tipo de meio você tem. Ora, na Igreja Católica você observa as mesmas coisas. Só que você não observa só isto. Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem santos de verdade, você tem os milagres de verdade, etc, etc. Nos outros você tem só esta corrupção e uma presunção intelectual monstruosa. É isso. Então, hoje, quando nós vemos este avanço islâmico no Ocidente, você vê que esse avanço se volta contra duas coisas: contra uma coisa que eles chamam de civilização moderna, materialista, cientificista, etc., e contra o cristianismo. Mas o seu ódio à civilização moderna cientificista não é tanto, tão intenso. Por quê? Porque você tem contatos íntimos entre loras maçônicas e tarecas sufis, como mostra o próprio Angel Miller, que é um historiador maçom. Hã? Agora, contra o cristianismo estão todos. Eu vou dar um exemplo. Alguém na França sugeriu uma lei que permitiria aos empregadores proibir que as empregadas da firma entrassem de burca. Imediatamente já mudaram a lei para dizer o seguinte: nós podemos proibir qualquer signo religioso. Se você entra com um crucifixo pendurado, uma estrela de Davi, também está proibido. Então, ora, isto vai afetar muito mais cristãos do que muçulmano. Então, até a luta anti-islâmica é virada por outro lado para se tornar um instrumento contra o fundamentalismo. Então, naturalmente, todos os católicos são fundamentalistas nesse sentido, exceto aqueles que seguem a linha do seu Bergoglio, que é a velha JEC, JUC, AP, etc., etc., etc. Então, esta é a situação atual. Quanto mais você estudar esse negócio de esoterismo, mais você vai ver que tudo gira em torno de dois conceitos: símbolos e ritos. E o rito, como é que você julga o rito? Pelo critério que Jesus Cristo deu. Vão lá e contem para João o que vocês viram. Viram e ouviram. E é o famoso: pelos frutos conhecereis. O que são os frutos? São os resultados das ações. Não é isso? Eu não vi nenhum sufi fazer milagre. Tem duas ou três historinhas que circulam, jamais comprovadas. Mas o próprio profeta Muhammad, Maomé, se gabava de jamais ter feito um milagre. Então, se houver milagres no campo islâmico, eles são um acréscimo. Eles não fazem parte do núcleo da religião. Mas o cristianismo, ele é essencialmente milagre. Não há nada nele que não seja milagre. Então, eu, vamos dizer, como conclusão deste curso, eu sugiro que vocês leiam os livros do padre Juan González Arintero, onde tudo isso está explicado mil vezes melhor do que eu estou explicando aqui. E isto, naturalmente, vai modificar as suas vidas. E vai assinalar para vocês a diferença entre ascese e misticismo. A ascese é um tempo em que você se esforça, você faz sacrifícios, você faz jejuns, você faz isso, mais aquilo, mas é você mesmo que está fazendo, é seu próprio esforço. Chega um momento em que o Espírito Santo passa a dizer para você o que você vai fazer. E só aí você entrou na mística. O que não quer dizer que você vai virar santo, nem que vai fazer milagre. Mas a culminação da vida mística é a divinização do ser humano, é a sua transfiguração em Jesus Cristo, sem perder a sua personalidade própria. Estão entendendo? Isto é o cume da existência humana. Não há nada mais alto que isso. Não podemos nem imaginar alguma coisa além disso. Eu digo de tudo. Eu estudei mais esoterismo do que vocês vão estudar pelo resto da sua vida. Eu li mais livro de maçonaria do que qualquer maçom que eu conheça jamais leu. Eu, quando fiz aquelas conferências sobre a flauta mágica, eu fiz para grupos maçons. Eu fiquei impressionado com a ignorância maçônica deles. Eles não sabiam nada dos símbolos maçônicos. Sabiam fazer as coisas que o mestre mandava, mas não sabiam o que estavam fazendo. Então, isso foi 30 anos atrás. Eu estudei isso muito e voltei à Igreja Católica por ver que somente ali você tinha a verdadeira iniciação. O resto é tudo imitação. Então, esta, para mim, é a conclusão deste curso. Você não vai dizer: ah, ele está dizendo isso porque ele é católico. Não, não, não. Eu sou, voltei à Igreja Católica por ficar sabendo de todas essas coisas. Alguns podem seguir um trajeto similar ao meu, mas eu estou dando todos esses cursos e fazendo tudo o que eu estou fazendo para que o seu trajeto seja mais breve e menos acidentado. Porque eu tudo que aprendi foi com risco pessoal. Risco, inclusive, de vida, risco de perder a reputação, risco de ser processado por um crime que eu não cometi, risco de sofrer difamação de tudo quanto é tipo. Tudo isto eu tive que passar para chegar a esta conclusão. Se eu fosse um cara mais inteligente, teria percebido logo no início, mas, infelizmente, Eu só aprendo com a experiência. E tudo que eu estou fazendo é para que a sua experiência seja mais breve e menos acidentada, menos dolorosa. Tá certo? Então, com isto, eu concluo esse curso e posso responder ainda algumas perguntas, tá certo? Na segunda parte, tá? Então, até daqui a pouco. Então vamos lá. Fátima Romanelli. Por favor, repita as referências bibliográficas. O nome do padre é Juan González, Gonzalez, Gonzalez, Arintero, Arintero. Juan González Arintero. Alguém me disse: gostaria de saber se eu tenho intenção de dar um curso de introdução à filosofia do Mário Ferreira. Estou louco para dar esse curso, só que todos os livros do Mário Ferreira foram parar no depósito enquanto o meu escritório novo não fica pronto. Então eu, sem acesso à bibliografia, fico. Fazer isso de memória? Bom, vários cursos eu estou dando de memória, mas esse aí eu não me arrisco, porque são 50 e tantos volumes e mais. 52 volumes da enciclopédia das ciências filosóficas, mais alguns livros avulsos que ele publicou, quer dizer, vai dar um total de 60, 70, e mais uma série de transcrições de conferências que eu tenho datilografado pela mulher dele, que dá lá mais umas 20 pastas. Então, o material, não dá para guardar tudo isso na memória. Então, eu preciso do acesso aos livros. Tão logo me instale no novo escritório, eu vou começar a estudar isso e talvez depois de 3 ou 4 meses eu possa dar um curso sobre o Mário. Eu acho que é uma dívida que eu tenho, eu vou ter que fazer isso algum dia. Eupídio Fonseca pergunta: parabéns pelo curso, particularmente por esta aula. Na última aula fiquei com uma dúvida acerca da afirmação que o senhor fez em Ancelot Jardim da opção de ser a maçonaria uma religião. Por que a maçonaria é uma religião e o comunismo não é sequer uma religião política? Eu digo: bom, o termo religião política é. Mas é uma metonímia, na verdade. É algo que se parece com uma religião, mas você não tem ali os elementos rituais, simbólicos, etc. Está tudo faltando no comunismo, né? Você pode dizer que funciona como uma religião, como um ersatz, um substitutivo de religião, mas sempre nós vamos estar na esfera das comparações e analogias, né? Não é um conceito preciso. O Erich Wegener diz que movimentos como comunismo, nazismo, fascismo, etc., não são propriamente. Ele começou com essa tese da religião política e depois ele falou: não, isso não surge da religião, isso surge de organizações, seitas gnósticas e messiânicas, portanto, à margem da religião. Também dizer que a maçonaria é uma religião, eu mesmo já disse isto, né? Mas também aí eu estou na base da analogia, quer dizer, ela, para milhões de americanos, ela funciona como uma religião. É isso. Mas, só para explicar o conceito de religião, explicar o que é religião e o que não é, precisaria outro curso. Então eu não me sinto capacitado para explicar isso aí agora. Tá certo? Você pode chamar de religião, mas fique sabendo que é analogia apenas, né? Será que dentre os cursos que o senhor ministrará poderia haver algum lugar para um em que, assim como o senhor fez com relação às perguntas, o que é o poder, o que é o direito, o que é o dinheiro, o que é a psique, nos dissesse o que é a religião? Sim, isso também está nos planos. Eu vou fazer isto, né? Houve uma vez um almanaque abriu que me encarregaram de escrever o verbete sobre a religião. Ficou completamente diferente de todos os verbetes anteriores e posteriores do mesmo almanaque. Eu não me lembro de que ano esse almanaque. E ali eu esbocei brevemente o conceito de religião. Com aquele conceito você poderia fazer comparações e dizer o que é religião, o que não é, o que se parece, o que é un simulacro de religião e assim por diante. Eu vou ver se eu acho esse texto, então, deve estar em algum lugar. O almanaque mesmo eu perdi faz tempo. Eles me deram isso aí porque uma vez o pessoal da Abril mandou fazer um guia do Nordeste, onde eu nunca tinha estado. E eu escrevi o guia assim, por telepatia. Daí eu pedi, pô, por favor, me pede um negócio, tem alguma coisa que eu esteja estudando. Daí eles vão lá fazer o verbete sobre religião. Aqui, Antônio Cortez. Quando o professor cita nomes como o Padre Juan, não dá para ouvir todo o nome e nem o nome do livro. Os livros do Padre inteiro chamam-se Questiones Místicas, acho que agora devolvi, Questiones Místicas e La Evolución Mística. Né? São os dois, ele escreveu vários outros, mas esses são os principais. São os livros de quase 1.000 páginas cada um, é para você passar muitos anos lendo. E eu acho que é um, sobretudo, La Evolución Mística, é um livro que é impossível você só ler. À medida que você vai lendo, você já vai fazendo aquilo sem perceber. Juan González Arintero, Arintero. Esse é o nome inteiro. Aqui, mais uma pessoa pedindo o curso Mário Ferreira. Eu vou fazer isso. Aguenta a mão aí. Rafael Kras. Seria, portanto, Jesus um estado de ser, uma meta para cada indivíduo? Não, não é só um estado de ser, evidentemente. Mas ele é o próprio ser, o próprio fundamento do ser. Quando Jesus é o Logos. Está lá no Evangelho de João. O Logos é o próprio Deus. Né? Mas ele é também, para nós, um estado de ser. J.M. Doreto, o senhor acha que é uma incompatibilidade absoluta entre catolicismo e maçonaria como gestor dos pequenos ministérios? Não, não acho. Tanto que durante muito tempo não houve, enquanto estava ligado às iniciações de ofícios. A maçonaria, tava, na época não se chamava maçonaria, mas essas organizações estavam perfeitamente integradas dentro da religião católica e não havia problema nenhum. O problema surge depois, quando a maçonaria faz a sua refundação, acho que em 1717. Com o regulamento escrito por Anderson e Desaguliers, onde começa a aceitar no seu corpo de membros pessoas que não pertenciam aos ofícios de construção. Né? Os que pertenciam chamavam de maçons operativos. Daí começaram a aceitar um tipo que eles chamavam de maçons especulativos, que eram pessoas que simplesmente de qualquer profissão que estavam interessadas em assuntos esotéricos. Aí o negócio desandou. Né? Desandou e continua desandando até hoje. Né? Alunos que são maçons, que me perdoem, mas o negócio virou bagunça já faz muito tempo. Né? Lê o livro do Joel de Magaldi sobre as superlojas ou arquilojas, e você vai ficar de cabelo em pé o que está acontecendo lá dentro. Quer dizer, ele é um alto dignitário maçônico e ele mostra ali a guerra entre a maçonaria democrática e oligárquica. Não é brincadeira, é? É, como é briga de foice, minha, briga de cachorro grande. Talvez a proibição católica do ingresso na maçonaria seja visando a proteger o incauto, o desavisado que ingressa por lá e que poderia perder na soberba conhecer alguns pequenos mistérios quando muito se afastar da igreja. Eu acho que é exatamente isto. É exatamente isto que acontece. Mas eu acho que a ruptura entre a maçonaria e a igreja católica foi uma grande perda para a humanidade, mas a extinção das iniciações de ofício já o foi. Agora, quando você vai ver quem promoveu a extinção das iniciações de ofício, foi a própria maçonaria, quando promoveu a extinção das corporações. Então é por isso que eu estranho o Guénon falou, não, quer dizer, a maçonaria vai ser o grande instrumento da salvação do mundo moderno, quando foi ela mesma que criou o mundo moderno. Não digo ela mesma como organização, porque eu estou usando aqui, falando maçonaria metonimicamente. São algumas organizações maçônicas, alguns dignitários maçônicos, porque não tem comando unificado. Então, se um certo grupo toma o poder numa loja, ele fará o que quiser. E daí você dizer, foi a maçonaria que fez. Bom, foi e não foi. Como tudo que é metonímico, é meio para lá, meio para cá. Outra coisa, por que a separação entre os pequenos mistérios e os grandes gera instabilidade no centro? Essa é uma pergunta absolutamente fundamental. Na verdade, todo este curso visou mais ou menos a responder isso. Eu Eu estou dizendo para você que tudo que eu vi em matéria de esoterismo eram só pequenos mistérios. Quer dizer, mistérios do cosmos, estados sutis, poderes, vamos dizer, a própria alquimia, ou alquimia, quer dizer, material, ou alquimia social histórica. Se você perguntar assim, qual é a famosa matéria-prima dos alquimistas, né? Esse é um grande mistério, todo mundo diz que é uma coisa, que é outra. Os alquimistas acham, ela está por toda parte. Eu digo, bom, tem uma coisa que está por toda parte, é a espécie humana. Então a espécie humana é, vamos dizer, a matéria-prima da operação maçônica. Seja uma alquimia material, que pode ter efeitos corporais, seja uma alquimia realmente espiritual, que vai tentar elevar o sujeito até um certo patamar de consciência, seja uma alquimia histórica, que vai transformar uma sociedade em outra sociedade. Mas, em geral, quando você vê revoluções, golpe de Estado, etc., etc., sempre tem algo desta técnica alquímica no meio. Agora, você imagina tudo isto, vamos dizer, todos esses imensos poderes, tá certo? Sendo usado sem um eixo espiritual. Aí é grave, porque aí vira bagunça mesmo. Se você pensar bem, fala, ó, se você pegar todas as grandes revoluções, geralmente você vai ter maçom dos dois lados. Você tem, por exemplo, na queda do Império. O Imperador era maçom, o Republicano era maçom. Na Revolução Francesa, o rei era maçom, os revolucionários também eram maçom. Então, o que é isso? Isso, para mim, isso tem um nome muito simples, chama-se bagunça. A mesma bagunça que, desde o início do século, começou a entrar na própria Igreja Católica. Mas essa Igreja Católica persiste por quê? Porque tem a Eucaristia, e a Eucaristia continua. A missa é chamada pela Igreja o sacrifício perpétuo, o sacrifício que nunca para. E por que que tanta gente quer acabar com a missa? Porque aí corta mesmo o fio da meada, e daí o Satanás virou o senhor absoluto aqui da nossa vida, né? Filippo Ferrari Bicudo Palmo. O Islã é um monstro crente, o Behemoth. Não sei. Às vezes parece, às vezes não parece. Eu acho que essa questão está muito acima da minha capacidade no momento. Maina, ou Maína, não sei. Professor, só quero te agradecer de todo o meu coração por ter corrido esses riscos e ter alcançado essa profundidade de conhecimento. E mais importante, por se entregar ou sacrificar desse modo para nos ensinar com a maior paciência do mundo, nós, esses brasileiros cegos, infantis ou caipiras. Nós te amamos muito. Também amo vocês, gente. Todos vocês. Então, você vê, o que eu estou ensinando aqui não é uma coisa que eu aprendi, o que eu pensei. Isto é a minha vida. Isso. Eu estava lendo ontem no Pierre Boutin, no livro que ele escreveu sobre o mestre dele, Charles Maurras, que eu conheço muito pouco. Ele diz: há pessoas onde você não consegue distinguir o pensamento e o homem. Vocês são exatamente a mesma coisa. E eu acho que só quando é assim é que a coisa vale, porque daí está falando as coisas com substância. É o saber de experiência feito, de que fala o Camões. Não é um negócio que eu li, que eu estudei na universidade. Não, não, não. Eu fui lá, eu vi, eu senti, experimentei, paguei o preço, tá certo? A Roxane aqui foi testemunha, no tempo que tivemos problema com o João, com o Ider Chata. Foi um horror. A nossa vida foi assim, devastada, devastada completamente, né? Mas, eu digo, valeu a pena. Então, é aquele negócio, a curiosidade matou o gato. Eu não queria saber? Queria, pois agora paga. Então, paguei, já fiquei sabendo, acabou esta fase, já cheguei na conclusão que eu queria, deste ponto, né? Claro que tem outras coisas que eu ainda quero saber. Espero que não me custe tão caro. Mas se não fosse isso, eu não teria a cara de pau de dizer que eu vou ensinar filosofia para você. Porque filosofia é isto. A filosofia é uma reflexão sobre o conjunto da cultura disponível para o cidadão, né? Na medida em que esta entra como elemento formativo da sua personalidade, da sua pessoa real. Se não é sobre isso, então você não está ensinando filosofia, você está ensinando algo sobre filosofia. Ah, aqui vamos estudar, aqui é a filosofia de Wittgenstein. Falo, muito bem, essa é a filosofia do Wittgenstein, mas cadê a sua? Se você não tem filosofia nenhuma, você só pode ensinar sobre filosofia, não a realidade da prática filosófica, da técnica filosófica. Então, muito obrigado por essas linhas tão gentis, Maína. Obrigado. Israel Craico, qual a situação do protestante? É que também pratica o rito da Santa Sé e busca a verdade de todo o coração. Se você disser que é só um memorial, você mesmo está desfazendo o caráter ritual da coisa. É? Você tem que fazer isto de maneira que seja correta de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Ele não disse fazer, presta atenção, ele não disse fazer uma rememoração disso, ele disse fazer isto em memória de mim. Eu em memória de mim é um adjunto adverbial. Você não pode pegar o adjunto adverbial e transformar ele na própria afirmação central. Isso é uma coisa analfabeto funcional, me desculpe, mas. Quer dizer, ele não está dizendo isto é. O que é para fazer é um memorial. Ele diz, não, fazer isto, exatamente o que eu fiz. Você abençoou o pão, abençoou o vinho. E eles agora são o meu corpo. Eles são o meu corpo e meu sangue eternamente. É para você fazer isto em memória de mim. O que é esse memória? Anamnese. Anamnese é a destruição do esquecimento. Portanto, não é só recordar. É algo muito mais profundo. Não esqueça que mnemosine. Que sentimentos essa palavra, mnemosine, evocava no ouvinte grego? Mnemosine era a mãe das musas. Né? Quer dizer, essa recordação, esse voltar à origem. Isto é tudo. É saber de onde você saiu. E de onde você saiu? Você saiu do próprio Jesus Cristo, foi ele que te fez. Então, recordar a sua origem naquele que te instaurou, que te fez e que te deu um eu, te deu a capacidade de dizer eu. É tudo isso que está na palavra mnemosine, né? É uma palavra muito forte, né? O anamnese, né? Você vê o Erich Wegener, quando escreveu o livro chamado Anamneses, o que ele faz? Ele volta a experiências primordiais da vida dele, experiência da infância. Eu também fiz alguma coisinha, antes mesmo de ter lido o Erich Wegener, eu já fazia alguma. Eu botei num blog que eu tinha, né? Experiências primordiais vividas na infância, tá certo? Agora, eu lhe digo, qual a experiência mais primordial que eu tive na infância? Foi a Eucaristia. Eu me lembro, eu estudei numa escola que ficava junto com a Igreja de Nossa Senhora da Paz, em São Paulo, uma igreja que vale a pena visitar porque é uma obra-prima da arquitetura. Arquitetura moderna, na verdade. Mas é a moderna, mas de acordo com os cânones da arquitetura românica, não gótica. Então, um tempo românico, todo feito de mármore branco, muito bonito, com os painéis pintados pelo grande pintor brasileiro Fulvio Pennac. E na entrada da igreja tinha dois painéis imensos que mostravam o céu e o inferno, os condenados e os eleitos, né? E eu olhava aquilo e falei, mas tá tudo aí, né? Eu sei para onde eu quero ir, né? Depois, mais tarde, e aparecia então, nos vários painéis, né? Aparecia Santa Clara curando lá os doentes, aparecia São Francisco falando com os peixes e com o lobo, né? Tudo isso desapareceu do cenário da Igreja Católica, do clero católico, sobretudo brasileiro. Aqui não desapareceu completamente, nem na França. Na França eu chegava aí ver missa 3 horas da tarde, quarta-feira. Estava lá cheio de gente e o padre fazendo um sermão perfeito. Aqui nos Estados Unidos também tem muito, mas no Brasil sumiu. Sobrou 2 ou 3, sobrou, sei lá, Padre Paulo Ricardo, mais meia dúzia. Tá certo? Cercado de invejoso que quer acabar com a vida deles. Tá certo? Então, vamos dizer, se os milagres desapareceram, desapareceu o cristianismo. Os milagres não são provas do cristianismo, isso é o quê? Ah, fez um milagre para provar o cristianismo. Não, esse é o próprio cristianismo, não há outro, não há mais nada. Né? Se você pegar bem, ler os evangelhos, você vê. Pega todas as palavras que Cristo disse ali. Não dá 3 páginas. O resto, o que é? É o que o Cristo fez. É a vida dele. Né? Que é uma sucessão de milagres, desde o nascimento até a morte e depois da morte e a ascensão. Então, isto é o cristianismo. Não são provas do cristianismo. É certo? Então, se isto desaparece, desaparece todo o cristianismo. Nem de céu e inferno os caras falam mais. Né? Eles só falam de direitos humanos, essas bobagens, que é tudo uma vulgaridade criada pela mídia no momento, que amanhã depois vai esquecer, mudar toda a conversa. Se você pegar a conversa para da esquerda, nos anos 30, 40, você vê como era diferente de hoje. Não é isso? Eu vou dar um exemplo para você. Todo mundo na esquerda, até a Segunda Guerra, era todo mundo antissemita, do primeiro ao último. Depois que fizeram a guerra com Hitler, eu falei, tá, agora nós temos que mudar a conversa, senão nós vamos ficar parecido com o cara que a gente está fazendo guerra contra. Né? Esse pessoal muda de conversa, muda de ideologia, que nem troca de cueca. Entendeu? A gente não pode levar essas coisas a sério. Você vai levar jornalista a sério, meu Deus do céu? Hã? Ora, eu pertenço a esta profissão, vocês não contam para ninguém. Né? Há mais de 50 anos, eu conheço o pessoal todo, entendeu? Carlos Alberto, o senhor poderia dizer algo acerca do esoterismo no pensamento do Mário Ferreira? Ele escreveu coisas muito importantes a respeito de simbolismo e, sobretudo, o simbolismo dos números. Ele escreveu a melhor coisa que a humanidade viu sobre o simbolismo dos números, desde Platão até agora. Eu considero o Mário, ele é uma espécie de Platão brasileiro. Só com o livro A Sabedoria das Leis Eternas ele já matou a pau. Tá certo? Porque ele mostra que a série dos números não é só um instrumento de contagem, nem de medição. Ela é um sistema das categorias, categorias do ser. E que, através da simples contagem, você pode avançar e descobrir novas profundidades nessas categorias. Porque tem os números de 1 a 10, são categorias básicas, mas depois tem o número 11, 12, 13, 14, 143, etc. E ele consegue formular em palavras, o que essas categorias estão dizendo, o que elas estão nos informando. Um negócio assim que nunca ninguém fez. Você pega todos os caras que dizem que são pitagóricos, tem o Instituto Pitagórico lá em Curitiba, né, todos esses pitagóricos, eles nunca conseguiram entender nada, o homem entendeu tudo. Tá certo? Agora, ele escreveu coisas sobre o cristianismo que eu acho que estão erradas. Mas o livro, o próprio Cristianismo, a Religião do Homem, não é um livro principal dele. É desses livros secundários que ele escreveu mais para quebrar o galho das pessoas, um livro tipo assim, divulgação. Vários livros escritos desse tipo, o próprio curso de oratória e retórica, não faz parte. Os livros que não fazem parte do plano, que ele denominou Enciclopédia das Ciências Filosóficas, têm importância muito secundária. Inclusive o comentário dele a Nietzsche também tem importância secundária. O que importa é a enciclopédia, que é uma obra única, que ele planejou 50 anos, e pior, escreveu todos, ele chegou ao último volume. Muitos não foram publicados, os 10 não foram publicados, 10 importantíssimos não foram publicados. Inclusive a obra culminante que chama Deus. Então não é para levar muito a sério esse livro, Cristianismo, a Religião do Homem, não. A melhor coisa a fazer com o Mário é ler pela ordem. Sendo que no primeiro livro, que é Filosofia e Cosmovisão, ele ainda não estava seguro do que ele queria fazer. Ele vai pegando embalo a partir do volume 10, que é a Filosofia Concreta. Aí ele pegou. Aliás, isso foi um acontecimento. Diz que ele estava fazendo uma conferência sobre outra coisa qualquer. De repente ele parou e disse: "Você me desculpe, eu vou ter que parar a conferência porque eu tive uma ideia, tenho que ir para casa escrever." E foi lá e começou a escrever as teses da filosofia concreta, que é a primeira obra realmente grande dele. Vamos ver se tem mais aqui que seja possível responder hoje. Rondon pergunta: qual a sugestão estratégica que o senhor daria aos católicos para repelir os inimigos da igreja e restaurar seu significado completo? Em primeiro lugar, não é para levar muito a sério a conversa de padre, não. A maior parte dos padres hoje são pessoas realmente corrompidas até a raiz. Não é para padre, bispo, nem cardeal, você entendeu? Então, você tem que se apegar à palavra dos santos e místicos. Esses que são a igreja católica. E no século XX houve um fenômeno extraordinário, que foi o apostolado leigo, representado por escritores de enorme envergadura, como Jorge Benanoso, François Mauriac, Pierre Boutin e tantos outros. Mas também houve um trabalho filosófico de grande porte. Essa escola tomista, ela é importante. Mas, como sempre acontece nos meios universitários, não são os melhores que se projetam, mas os mais metidos. Então, o Jacques Maritain, especialmente metido, era amigo do Papa e tal, todo mundo começou a paparicar, e ele foi um dos grandes responsáveis pela esquerdização da igreja mais tarde. Né? Não ter sido a intenção, mas foi o que ele fez. Dos escolásticos, eu considero que os maiores são o André Marc, que é muito pouco conhecido, embora tenha suas obras todas traduzidas para o espanhol. Marc é Marc, simplesmente um nome muito simples. E como historiador do pensamento, o Martin Grabman. Escreveu uma história do método escolástico que é uma verdadeira maravilha. Bom, eu acho que é por aí. Gostaria de saber aqui, Marcelo Cavicchioli. Gostaria de saber qual é o nome do livro de São Tomás sobre as energias sutis. Chama-se As Forças Sutis da Natureza. E o que o senhor pensa a respeito do seu artigo na revista Planeta sobre o esoterismo cristão? Uma porcaria de artigo. Eu estava começando a arranhar o assunto e só escrevi porque me mandaram. Olha, eu acho que tudo que eu escrevi antes dos 43 anos, 40, entre os 43 e 46, é uma bela porcaria. Foi só a hora que eu cheguei a essa conclusão. Não tem mais guru, agora vou ter que me virar. Só a partir daí é aí que eu virei um homenzinho, tá entendendo? Antes eu era um moleque. Léo Siqueira. A Eucaristia, para ser verdadeira, depende da seriedade e entendimento do padre que a está ministrando, ou basta o comprometimento da pessoa que a está recebendo? Bom, não é nenhuma coisa nem a outra. O padre tem que ter sido ordenado regularmente, quer dizer, tem que ser uma ordenação válida. E ele tem que fazer o rito exatamente com as palavras e gestos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É só isto. Se ele, sei lá, se ele está pensando na mulher que ele vai comer a semana que vem, então, não interessa. O que ele está pensando, está pensando, é o problema dele. Ele que vai prestar satisfação a Deus depois. Você não tem nada a ver com isso. Agora, é importante que você a receba com a intenção certa. A intenção certa é aquilo que diz São Tomás de Aquino. Que isto não sirva para a minha danação. Porque está escrito que o sujeito recebe a Eucaristia, tá certo? Sem merecê-la, ele está arriscando. Então é o seguinte, ele já tem que dizer, eu não mereço, mas eu peço que isso não seja para a minha danação, e sim para a minha salvação. Esse é o espírito que você tem que entrar, né? Para participar do rito da Eucaristia, basta ter sido batizado na Igreja Católica. Basta, só que você tem que confessar antes de comungar. Sem que você seja como o Lula. Ele não precisa confessar porque não tem o pecado. É isso. Bruno Leonardo Maciel Teles. Podemos concluir que essas práticas católicas, sendo seguidas conforme a Igreja Católica Romana Oriente, então estão praticando algo de valor real iniciático, sem a menor sombra de dúvida. Eu insisto, a Eucaristia, mas é claro, os outros sacramentos, isso é só o que existe em matéria de iniciação no mundo atual, não tem mais nada. Né? E isto sempre foi o centro de tudo. Quando, na hora de Cristo, se rompe o véu do templo, quer dizer o seguinte: acabou a distinção do esoterismo e exoterismo, meu filho. Agora a iniciação é para todo mundo que queira. Agora, tem duas coisas: muitos são chamados e poucos são escolhidos. E tem a outra coisa, a maioria não está entendendo nada, alguns entendem alguma coisa. Então esta é a passagem da ascese para o misticismo. Aqueles que entendem que já ouvem a voz do Espírito Santo, são dirigidos pelo Espírito Santo, estão na fase mística, os outros. Nós, pobrezinhos, estamos todos na ascese. Você que esteve dentro aqui. Isso aqui não tem nome. Ué. Isso não tem nome. Bom, acho que por hoje é só. Tá bom? Vocês aguardam o curso sobre o Maior Fenômeno dos Santos, que ele vai acontecer. Tá certo? E também o curso sobre o que é a religião e o que não é. É do conceito de religião. Também pretendo esclarecer de modo que não tenha mais dúvidas. Essa pergunta, o que é a pergunta básica da filosofia. Quid est? Não adianta você querer sondar as causas das coisas, o seu significado para você, você não sabe nem o que é. Então, o que é a religião e, portanto, o que não é? Eu acho que considero um paradoxo que o Estado moderno, o Estado laico, confessa que ele não sabe o que é a religião e o que não é, ele não sabe distinguir. Qualquer coisa que alguém diga, isso aqui é uma organização religiosa, registra como tal, o Estado tem que aceitar. Tá certo? Então, se o sujeito está lá fazendo ritos para matar o vizinho, né? Viu uma religião que fazia ritos para cair o saco do adversário, né? Isso é religião? Veremos. Tá bom? Então, Opa, hoje estamos comemorando o centenário de nascimento do embaixador Meira Pena, né, que está vivo e a 1.000 por hora em Brasília. Então, parabéns, amigão. Deus te proteja. Você e a dona Dorothy, pessoas adoráveis. Então, até a próxima aula do COF. Muito obrigado.